Estou recebendo neste momento aqui no estúdio o Sadi Buzanello, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, Comus. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho da saúde aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque segunda-feira agora teve a apresentação, né, do relatório do quadrimestre quanto às áreas da saúde aqui em Foz do Iguaçu. E você me dizia, inclusive, que esse relatório já tinha sido apresentado previamente lá no Conselho Municipal. Como é que é vista essa ação da gestão aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Como é que vocês estão avaliando a condução da saúde aqui no município? Pois não, as duas semanas atrás, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde apresentou na plenária do Conselho, que faz parte do rito, digamos, da apresentação desse documento, que é conhecido como um instrumento de gestão, que é o relatório quadrimestral detalhado desses primeiros 4 meses da Prefeitura na área da saúde. E, mais recentemente, né, no início da semana, na Câmara Municipal de Vereadores, que é o local que é escolhido para uma audiência pública. É na Câmara por ser um espaço aberto, pode ser em qualquer ambiente, onde a Secretaria cumpre, então, a sua obrigação de apresentar esses dados e números. Eu destacaria como positivo na apresentação desse relatório, só para o ouvinte entender, a Prefeitura tem que apresentar um relatório anual, e esses RDQs, que são relatórios quadrimestrais de 4 em 4 meses, portanto 3 durante o ano, eles são discutidos, embora o Conselho não precisa deliberar. O Conselho delibera, na verdade, só o relatório anual, que é apresentado no primeiro trimestre do ano seguinte. E nesse relatório precisa aparecer tudo, né? Os gastos efetivados, as aquisições de serviço, a construção de unidade, a questão de concurso para complementação de recursos humanos, as ações em parceria com o Estado, com a União. Ou seja, ele é um relatório detalhado onde aparece não só os números da aplicação financeira, a questão das equipes, do programa Saúde da Família, o controle das áreas da vigilância sanitária, as atividades da chamada produção, digamos, das unidades básicas, dos UPAs, do Hospital Municipal, mas também aparece os impactos, ou seja, aquilo que a administração municipal, a prefeitura fez nesse período e que impactou de forma positiva ou negativa nos índices, né? Então, talvez o avanço que houve foi a preocupação da equipe em humanizar mais o serviço, né? Agora sob o comando da nova secretária Kátia e dos seus diretores, trabalhando em conjunto com outros setores para tentar, digamos assim, humanizar o acesso ao serviço, né? Complementando a resolução através de alguns exames que no passado, ainda no governo anterior, era muito difícil, né? O acesso a certos exames. E um esforço muito grande para que o usuário do SUS em Foz possa ter direito à chamada consulta do especialista, que ainda é um nó que atrapalha bastante a qualidade do serviço. Houve avanços, né? Os índices em si, digamos, da relação saúde-doença não são ainda o esperado. Temos que avançar, por exemplo, na cobertura vacinal, né? Que são as campanhas de vacina, que caiu bastante em Foz do Iguaçu o seu percentual a ser atingido. Então são números, de uma certa forma, positivos, mas com essa boa vontade da atual secretária e sua equipe em humanizar o serviço e melhorar o acesso ao cidadão usuário que tem direito a uma saúde melhor. E a gente observa aqui algumas cifras, né, aumento aí de 42% na questão dos exames realizados, né, um número divulgado também, aumento nos atendimentos, né, do Centro de Especialidades Médicas, foi divulgada uma cifra aqui de aumento de até 364%, enfim, o que tem que se ter em mente também é que Foz do Iguaçu, ali finalzinho de 2016, 2017, estava numa situação realmente caótica e agora, então, se começa a reorganizar um pouco toda essa questão do atendimento na rede pública? Nós particularmente somos contra que o gestor, né, o prefeito, a secretária, a sua equipe que administra a saúde, mostre números, 60 mil consultas, 300 mil exames, que isso na verdade demonstra o resultado de uma política prévia de educação e prevenção em saúde que falhou. E é o segundo foco que a atual administração está tentando, junto com o Conselho e outros atores sociais, rever. Chamado modelo da assistência, né? Assistência médica, assistência à saúde. Porque nós estamos, nos últimos anos, 6, 7 anos, gastando muito dinheiro, né, o Fundo Municipal de Saúde, com o repasse da União e do Estado, aplica muitos recursos. A estimativa é esse ano é de 33% do orçamento geral. E os trabalhadores da saúde, de maneira geral, estão descontentes, estressados, e o usuário não está satisfeito com o serviço. Então, gastar mais ou ofertar novos serviços nem sempre demonstra a qualidade daquilo que a saúde deve ter. O que nós estamos trabalhando junto, e não é uma iniciativa nossa, da atual mesa do Conselho, mas já há 4, 5 anos que se debate nisso, é que a Prefeitura faça uma grande discussão do modelo de assistência. Hoje, o cidadão apenas ir no médico para pegar o pedido de uma receita, de um exame ou de um medicamento, sem que ele faça a parte dele, que é a prevenção e educação, nós estamos apenas transferindo diagnósticos mais complicados no futuro. Então, às vezes, os números não demonstram, digamos, os avanços. É importante que a Secretaria, através de todas as entidades, não só através da Prefeitura e do Conselho Municipal de Saúde, mas de outros segmentos, né, que a gente conhece como ações transversais, que envolve a questão do trânsito, da habitação, da segurança, né, do acesso ao lazer, da qualidade de vida de maneira geral, meio ambiente, possam ter políticas mais, digamos assim, transversais, né, interligadas com a saúde, para a gente avançar naquilo que eu acho que é o novo modelo que estados ou cidades que saíram dessa crise da chamada relação doença avançou, dando qualidade de vida. Então é importante que a gente entenda que às vezes os números mostrados aí, claro que significa que houve mais acesso ao cidadão, ao usuário do SUS, mas nem sempre isso é positivo. Que nós temos aqui reverter o modelo, buscando ações que possam trazer a educação de novo em saúde que nós não temos, né? Não a educação só para o usuário, mas a chamada educação permanente para quem trabalha no SUS, para que ele possa compreender melhor, atender o cidadão de forma mais humanizada na unidade de saúde ou no hospital, e as pessoas que pagam o seu tributo têm o direito a esse acesso com uma saúde de mais qualidade. Eu acho que há, nesse sentido, por parte do prefeito municipal Chico Brasileiro e pela secretária Cátia e a sua equipe, um avanço naquilo que o Conselho sempre quis, né? Rediscutir o modelo dessa assistência, né, que é muito focada na doença, no medicamento, na figura do médico, para um modelo que possa fazer a prevenção em saúde, começando pela sua educação. Eu vou perguntar também sobre a questão da Cristalink, que é a empresa de serviços oftalmológicos, porque a prefeitura agora firmou um novo contrato para que ela volte a prestar serviços aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, na rede pública, para exames, atendimentos, né, na área de oftalmologia, que é justamente uma das áreas com uma grande fila, né, de espera aqui na cidade. Como é que o Conselho vê também esse novo contrato, esse novo modelo adotado agora pela prefeitura após os questionamentos do ano passado? No passado, uma comissão supra, né, não só do Conselho, mas de outros órgãos, verificou que havia irregularidades, pelo menos 18 irregularidades no contrato entre essa empresa e a prefeitura. O contrato foi suspenso e aí é importante esclarecer duas coisas. Os serviços que essa empresa prestava ao SUS municipal nada tem a ver com o mutirão de cataratas que é feito no município, que é um programa bancado pelo governo do estado. Mas houve uma confusão, o próprio mutirão acabou paralisando as suas ações e agora a prefeitura, depois de toda uma avaliação jurídica, técnica, administrativa, optou, e a empresa também se habilitou naquilo que não estava no passado, para um novo contrato provisório, não só com essa prestadora, mas também com uma outra empresa desta área da oftalmo aqui do município. Serão duas empresas que o município está agora, digamos, contratando para, quem sabe, já depois dos feriados, voltar a atender essa demanda que aumentou bastante. A gente entende que hoje deve ter uma fila de mais ou menos 3.500 pessoas aguardando esses procedimentos, que vai desde a consulta até o ato cirúrgico. Conversei aqui com o Sadi Buzanello, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, um pouco, né, sobre a questão da saúde aqui. Sadi, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço a oportunidade, lembro aos ouvintes e aos amigos da emissora que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão vinculado ao Executivo, mas de forma permanente, paritária, independente, delibera as diretrizes da saúde e todas as quintas-feiras, pela manhã, lá na unidade de saúde da Vila Holanda, no, na parte térrea, onde fica a sede do conselho. Qualquer pessoa pode participar da nossa reunião, opinar, falar, e na hora da votação de matérias mais polêmicas, votam então os 32 conselheiros que têm um mandato até maio, junho do ano que vem, quando teremos então a próxima Conferência Municipal de Saúde. Estamos à disposição. E saúde se faz com educação e prevenção para que a gente possa evitar as doenças.